Mel de Oliveira, a mulher que machuca corações. Portal do Arrocha. Eu desbloqueei, tu já percebeu. A foto do WhatsApp apareceu. Tá vendo que a saudade bateu? Tem alguém digitando, olha eu te chamando. Ou se prepara que eu tô chegando. Eu sei que tu não me ama, mas o trenzinho gostoso que a gente faz na cama. O trenzinho gostoso que a gente faz na cama. De Oliveira, a mulher que machuca corações. Se o trenzinho tá gostoso, meu filho, deixa, depois a gente resolve. Vamos encher a cara e falar de amor. Eu desbloqueei, tu já percebeu que a foto do WhatsApp apareceu. Tá vendo que a saudade bateu. Tem alguém digitando, olha eu te chamando. Você prepara que eu tô chegando. Eu sei que tu não me ama, mas o trenzinho gostoso que a gente faz na cama. O trenzinho gostoso que a gente faz na cama. Faz na cama. Eu sei que tu não me ama, mas o trenzinho gostoso que a gente faz na cama. O trenzinho gostoso que a gente faz na cama. Eu sei que tu não me ama, mas o trenzinho gostoso, o que trenzinho gostoso que a gente faz na cama.